com a mãozinha no céu, com muito barulho, com vocês, meu amigo Xande Avião! Bora, filhinho! Boa noite, gente! Xande Avião! Obrigado! Você cantou! Você é o cara! Vamos lá! Vamos lá! Na verdade é que você não sabe que no mundo não existe ser perfeito. Eu sei que sou ausente, mas sempre fui fiel. Nunca troquei minha casa por um quarto de motel. Chora, avião! Você cantou. Vem comigo assim, ó. Pode parecer mentira, mas na verdade eu te amo. Por mais que você me diga que às vezes te abandono, confesso que é um erro, o pior dos meus defeitos. Mas não deixo de amar, de amar. Mas é! Às vezes te pego sozinha no quarto chorando, tento conversar, mas você vem logo me julgando. Faz birra, me xinga de tudo, diz que sou o pior homem do mundo. E vem comigo assim. E aí? E na verdade é que você só vê os meus defeitos, não sabe que no mundo não existe ser perfeito. Eu sei que eu sou ausente, mas sempre fui fiel. Nunca troquei minha casa por um quarto de motel. Mas e na verdade é que você só vê. Sozinha no quarto chorando, tento conversar, mas você vem logo me julgando. Faz birra, me xinga de tudo, diz que sou o pior homem do mundo. Assim, vem. E na verdade é que você só vê os meus defeitos, não sabe que no mundo não existe ser perfeito. Eu sei que eu fui ausente, mas sempre fui fiel. Nunca troquei minha E na verdade é que você só vê os meus defeitos. Não sabe que no mundo não existe ser perfeito. Eu sei que eu sou ausente, mas sempre fui fiel. Nunca troquei minha casa por um quarto de motel. Você cantou! Agora vai! Xande, agora sou eu e você. Vamos lá! Só faz barulho! Obrigado, gente!